Se você vai me dizer, Tranca-Rua, você vai fazer esse trabalho pra mim que eu tô mandando por uma vela. Eu? Por uma vela? O que que essa vela vai acrescentar na minha elevação? O que que essa vela agrega ao meu portal? O que que essa vela agrega às minhas falanges, às minhas linhas, às minhas legiões? O que que essa vela ajuda aqueles que dependem de mim para se elevar? Não. O povo que me acompanha, as falanges que me acompanham, as legiões que me acompanham, as linhas que me acompanham, depende de outra coisa. Depende de fé e de conhecimento. Se eu me vendo por uma vela, que respeito eu posso pedir daqueles que me acompanham? Que respeito eu posso pedir de um tiriri? Que respeito eu posso pedir de um rei? Que respeito eu posso pedir a lodo? Que respeito eu posso pedir a morcego? A pinga-fogo, a marabô, por assim dizer. Quando eu pedir ajuda, eles vão dizer: vou te ajudar no quê? Você se vende por uma vela. Você se vende por uma cachaça. Você se vende por uma farofa. Exu não se vende. Exu, sou bem claro, Exu. Exu não se vende. Esse é o Tranca-Rua. Eu peço uma coisa aos seus. Vocês que são médiums, explorem mais as entidades. Explorem de forma mais profunda, de forma mais ampla, essa coisa da mediunidade. Perguntem mais. Prossiga. Um parênteses no que o senhor falou. Às vezes uma pessoa diz a outra assim: eu fui naquele terreiro e daí o Exu mandou fazer uma entrega pra ele, aquilo que ia demorar um ano saiu em 2 meses. Então vai lá, faz uma entrega pra ele, que lá dirigente ou dirigente dizem que quando mais rápido você precisa de uma coisa, é só fazer a entrega na encruzilhada. Vamos lá. Você pleiteava uma coisa que era justa. Justa e correta. Porém, algumas energias negativas astrais prejudicavam o andamento disso. Justo e correto. Você foi, direcionou a energia do modo correto e as coisas se encaminharam. Tudo correto. Dentro daquilo que era de merecimento seu e dentro daquilo que podia ser manipulado e ajeitado no astral para que a tua vida no plano físico andasse. Equilibrou-se a balança. Muito bem. Mas você, quando fez isso tudo, você usou uma arma importantíssima. Fé. E a humildade de pedir, né? A fé. Sim, senhor. Sem a fé, você pode acender 1 quilo de vela. Você não vai a lugar algum. Se você não usar o verbo eu quero, você não vai despertar a energia. O verbo é força. Se você não despertar a energia e não movimentá-la, não vai adiantar nada. Agora, se dentro de toda a lei universal do que você obrigatoriamente vai passar nesse plano, isso ninguém altera, A sua história você escreveu antes de estar aqui. Não queira que eu vá reescrever o livro da sua vida, porque eu não posso. Não me é de direito. Fala com quem criou você, gerou você, a sua ancestralidade, desde lá do princípio. Pega aquele primeiro lá que fez a besteira toda, conversa com ele, aí pode ser que mude. Se você vem me pedir uma coisa que está fora, totalmente fora daquilo que é a tua história, como é que eu vou te dar? Se você já botou o joelho no chão, pediu a este que vocês chamam Deus, eu chamo universo, pediu, ele não te atendeu. Eu estou acima dele, então? Eu estou acima das leis do universo? Não. Como é que eu vou te dar? Gente, a cada um, o que é de cada um. Uhum. Esse é o correto. Diga. Ô, seu Exu, qual portal o senhor rege? Qual portal? Muito bem. Vamos situar a coisa pelo meu nome. Ou pela minha alcunha. Tranca a rua de sete encruzilhadas. Primeiro, ao meu povo, a minha legião de tranca-rua, foi dado uma incumbência. Nenhum Exu de nenhum plano passa a este sem passar pelo meu portal. Tranca-rua, tranca-rua. Um portal, ele começa de baixo para cima. Por quê? Ele é evolutivo, não involutivo. Ele tem que evoluir. Então vamos pegar pelo meu primeiro companheiro nesse plano todo para que se chegue ao meu. Meu primeiro companheiro, o povo da Calunga, que recebe a primeira demanda, a primeira leva de desencarnados. Caveira, Tata Caveira, João Caveira, todo esse povo. Fazem o que vocês chamam, vamos dizer assim, a famosa triagem, e encaminham cada um aquele momento, porque tem que passar, tem que ser trabalhado para ver se esse encarna, se esse tem que ser tratado, se esse, dentro da sua evolução moral e espiritual, não vai fazer também um trabalho espiritual, se agregar a algum outro plano. E assim, subsequentemente, haverão os portais chegando ao meu. Porém, em cada um desses portais haverá um tranca-rua. Porque todo portal existe a ida e a vinda. Então, acho que lhe respondi quantos portais eu estou presente. Nossa. Aí você me diz, quando eu comando? Não, eu não comando. Eu participo. Seria leviandade minha dizer, lá na Calunga, eu, como tranca-rua das almas, comando. Participo junto com o povo da Calunga. Eu, no meu portal, sou soberano. Sou. Tem certeza. Acima de mim não tem mais nada. Ninguém rege sozinho. O único maestro da orquestra inteira é quem gerou a orquestra, quem pegou músico por músico, quem afinou tudo. Ele sim. Posso transitar por todos os portais. Me vinculo a tudo. ter eu a grandiosidade de dizer eu mando. Não. Posso comandar. O que é comandar? Atuar junto. Determinar junto. Agregar. Isso eu faço. Ter a pretensão de dizer que eu sou, entre todos os Exus, o foda. Não. Quem diz isso não é muita coisa. Tem muito que aprender. Comece por aprender que você nunca sabe nada. Quando você acha que você sabe, vem aquele que te diz, dá uma olhadinha aqui pro lado. Tudo aquilo que você achou que você sabia, você já não sabe mais merda nenhuma. O universo é interno do recomeço. Prossiga. Ah, seu Exu, abrindo aqui um parênteses em cima do que o senhor falou ainda, o que determina para onde vai um humano que desencarna? Já tratamos disso. Ação e reação, causa e efeito. Aquilo que você burila, lapida no seu curto espaço de tempo nesse plano. O que você angariou aqui, você angariou lá. Coloca uma coisa, menino. Tudo é meio que uma duplicidade. Tudo que existe no plano físico, no plano astral, também. Entendido de outra forma. Gerado de outra forma. Com uma visão de outra forma. Mas existe. Tudo que você leva daqui é ponderado lá. E isso dá a você a condição de seguir o seu caminho do lado de lá. Me entendeu? Sim, senhor. A vivência, a sabedoria, a conservação do equilíbrio do karma reflete. Tudo é reflexo. Bateu, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou. A troca, a eterna troca do universo. Gerou aqui, gerou lá. O problema não é como você gerou aqui, o problema é como chegou a informação lá. Porque lá tudo é muito bem analisado. Calma, ninguém tem pressa. Pra nada. Pra quê? Tudo pode ser analisado em uma fração de segundo. Que pra vocês são 10 anos. Questão de tempo e espaço. Às vezes as pessoas se referem a Exu dizendo como seres cobradores kármicos que podem muito bem punir um ser humano depois da morte se cair no reino dele. Já passamos por isso também. Como é que se cai no reino determinado de Exu? Não, não, não, não, e existe não, esse? Não, vem cair no meu reino, não. Não. Meu reino, não. Meu reino é tranquilo. Você já viu Exu brigando com Exu? Não, senhor. Se vocês vão ficar no meu reino, vocês estragar tudo. Vocês não sabem ver em paz. Nós não. Exu não reina sozinho, soberano absoluto. Eu tenho plena consciência de que para mim exercer minha função no meu portal, eu preciso de Tata lá embaixo. Se inverter a coisa que está aqui em cima, eu estou lá embaixo. Depende da necessidade do momento. Eu preciso da existência de um marabô, de um veludo, um sete catacumba. Sim. Agora a questão de nós cobrarmos. Não. Nós não cobramos. Eu, como te disse no começo, te apresento a conta. Sim. Quem vai pagar? Sim. É você. Claro. Se nós formos pegar pela lei de karma, você é o seu réu, seu juiz, seu próprio carrasco. Há como você fugir de atos que você mesmo praticou? Não, senhor. Contra fatos? Não tem como medo. Uma vez que eu te mostro, olha isso aqui, não foi você que fez? Sim, senhor. Foi. Isso aqui não foi você que fez? Foi. Isso aqui não foi você que fez? Foi. Então. Teu caminho é aquele. Como fugir disso? Se faz com o tempo. Claro. Você exerceu o seu pleno poder de decisão humana? Você usou a sua inteligência, a sua sabedoria, o seu discernimento, como você quis. Você brincou com você. Não cobre de mim o buraco que você se meteu. Não cobre. Aqui na Terra, nesse plano, vocês trabalham, saem do trabalho, vai pro boteco, enche a cara, chega em casa, bate na mulher, agride os filhos, chuta o cachorro. Quando tá pra perder tudo, Exu me ajuda. Pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Você errou a vida inteira e quer que eu, em 5 minutos, convença tua mulher, teu cachorro e teus filhos que você é boa gente. Você não tá pedindo um pouquinho demais, não? Sendo que eu sei que se eu for lá me arrumar, daqui a 1 mês você vai estar fazendo a mesma coisa. E aí vão dizer que Exu fez o trabalho mal feito. Que você vai querer se limpar em mim. Você vai. Exu te dá de cabo a rabo. Você usa mal a coisa toda. Ah, eu fui lá pedir pra Exu, quando a coisa tava tudo direitinho, caiu tudo. Espera um pouquinho. Como que você trilhou o caminho? Como você agiu? Ah, mas era pra vir o dinheiro bom pra minha mão. Veio. Como é que você gastou? Fiz umas festas, convidei umas mulheradas, enchi a cara, convidei os amigos. Comprei os corre-corre, aí tive que vender os corre-corre porque eu estava cheio de dívida, aí eu não trabalhei, perdi. A culpa é minha. Você não soube manejar os seus bens. Você queria também que eu fosse administrador da tua vida? Não. Diga-me. Ah, essa questão também estava procurando... saber do senhor a respeito do assunto quando as pessoas classificam muito, dizendo assim, se a pessoa durante a vida usou de forma errada a magia, cai no reino de Giramundo, usou de forma a sexualidade errada, cai no reino do meia-noite. Okay. Tadinho de meia-noite. Existe isso ou é mito, Sérgio? Menino, acabei de responder isso. Vocês têm que se limpar de algum jeito da gente, né? Tem que ser depois da morte, vocês vão se limpar a gente. Menino. Errou no conhecimento. Meia-noite, meu grande amigo, meu grande irmão. Meia-noite transita justamente no momento da reconstrução. Vamos colocar dessa forma. Você acha que nós estamos aqui preocupados com o que você está fazendo da sua sexualidade, dos seus vícios, Quem está plantando e colhendo é você. Vamos voltar lá no livre-arbítrio. Use-o. Você é burro para se enterrar em vício. É. Colha. Colha, o senhor falou. Colha. Claro. Você plantou. A terra é sua, meu amigo. A lavoura é sua. Planta e irriga. Agora, colha, só não me pede para carregar o saco por você, porque eu não vou. O que você plantou, você colheu, você carrega. Claro que sim. Exu, ligado à sexualidade, no momento. A geração, o movimento da energia que gera a vida. Gera a existência, gera o movimento do caminho. Sim. Agora, querer me colocar dentro da perversidade humana, da insatisfação humana, que você tem que sair com 10 mulheres. Ou mulher sair com 20, e a culpa é nossa. O Mogira já leva ao cu e executa. Não entendo por quê. Não. Toda Mogira tinha que ser pro meu. Fico perguntando por quê. Por quê? Por que que o Mogira tem que ser pro? Cigana foi puta. Não me lembro. Padilha foi puta. Não me lembro. Sete Saia foi. Não me lembro. Quando se diz Pombagira é mulher de sete maridos, a cantiga se refere à sua autoridade, à sua força, independência, não dependendo da autoridade masculina. Não mexa com ela, porque ela é um perigo. Não mexa com ela, por quê? Porque ela é um perigo. Sim. Diz isso a cantiga. Mostrando a independência dessa entidade que não está vinculada à minha autoridade no sentido masculino. Não, já julgaram tudo errado. Uhum. Pombagira, toda Pombagira tinha que ser puta. Eu falo, puta que pariu. Então, todo Exu tem que ser cafetão. É uma consequência. Povo, presta atenção. Nós estamos vindo de outro plano. Alguém lá está tendo tempo de ser puta, cafetão. Não está no tempo com isso. Não coloquem-nos na mesma posição de vocês nessa terra. Nos procurem para o entendimento, nos procurem para a elaboração, para o crescimento do karma de vocês. Nos procurem para os assuntos de saúde, nos procurem a desobsessão, pela renovação do caminho. Para afastar da casa de vocês, do seio da família de vocês, as mazelas. Nos procurem para isso. Não nos procurem com a intenção de que nós vamos aqui alimentar os vícios carnais de vocês. Porque para nós isso não tem a mínima significação. Conheço? Conheço. Sei o que é? Sei. O que isso altera para mim? Claro. Se eu não conhecesse nada da terra dos seis, o que eu ia estar fazendo aqui? Como é que eu ia poder entender os pedidos de vocês se eu não vivenciasse e não conhecesse? Vocês estariam pedindo esmola para mendigo. Sim. Como é que você vai pedir alguma coisa para alguém que sabe menos que você? É. Realmente. Prossiga. Seu Exu, Deixa eu ver se eu me fiz entender direitinho e agradeço essa forma de responder, porque era uma pergunta que muita gente tinha também. Vamos colocar essa questão desse jeito. A pessoa viveu e agiu errado no campo da fé. Sim. Essa pessoa acredita-se que vai cair no reino do sétimo encruzilhado? Ela agiu errado no campo do conhecimento, vai cair no reino do marabô. Isso me lembra alguma coisa. Me traz uma recordação repentina. É. Ela agiu errado com magia, vai cair no reino do giramundo. Agiu errado na transmutação dos elementos, vai cair no reino do pinga-fogo. O senhor agora respondeu uma pergunta a uma pessoa. Ah. Prossiga. Então, por isso que eu falei assim, os reinos de Exu são passagens para o encarnado, seriam por acaso passagens para o encarnado, e cada um vai, qual o senhor falou, conforme aquilo que plantou na vibração. Eu vou exemplificar, isso. Talvez fique melhor. Vai lá. Vamos imaginar o seguinte, você sai de viagem. Sim. Tá certo? Sim, senhor. Você tem que se hospedar em algum lugar, não tem? Claro. Quanto de dinheiro você tem lá? Na gibeira é quanto você pode pagar pela estalagem, não é? É. Explicou tudo. Olha aí. Cada um se hospeda aonde pode. Uau. O senhor resumiu mesmo. E explicou muito. Quando eu digo você citou um amigo... Quando eu digo que o povo de pinga-fogo, eu gosto. Manipule os elementos. Manipule. Você perguntou pra mim se podia. Olha lá. Lembra da história da encruzilhada? Sim. Você perguntou se eu tava de acordo? Não. Você veio, desarrumou minha casa, botou a mesa onde você queria. Até não você achou que tem. Agora vem cá. Volta aqui. Põe tudo no lugar. Até eu achar que tá bom. Pode ser que eu seja mais exigente do que você pensa. Olha aí. E pra quem tá ouvindo, quando diz desarrumou a minha casa, ou seja, é o espaço vibratório que tá na minha competência. Confiado ao meu mistério. Presta atenção. Uhum. Vamos imaginar que você... Sim. É o veículo mediúnico que eu uso para vir em terra. Nós dois firmaremos um acordo. Eu venho em terra. E você se predispõe a emprestar a sua matéria para que eu exerça essa incorporação. Muito bem. Eu lhe peço que você, nesse plano, estruture um espaço... Para que pessoas venham e encontrem a ajuda, o alicerce que precisam para poder caminhar nessa terra de uma maneira melhor. Muito bem. Você é movido pelo dinheiro, pela ganância, começa a usar o meu nome. Permissão da energia que eu lhe concedi, minha, do meu portal, para fazer esse trabalho, aquele. Fora daquilo que combinamos. Eita. Você começa, você destrói famílias, você faz trabalhos de baixa magia, você mente. Através das suas mentiras, você faz trabalhos por causa disso. E eu tô quieto. Eu preciso te cobrar aqui nesse plano? Não. Mas o que eu posso te esperar? Não tenho pressa. Agora você tá na minha casa. Muito bem. Antes de você ir estar aqui, tenha certeza. Antes de? Antes de você ir embora desse plano, tenha certeza. Uhum. Eu vou tirar tudo aquilo que eu te dei. Porque eu te dei. Eu te dei a estrutura, eu te dei o conhecimento, eu te dei o caminho. Para que você vivesse bem, para que você exercesse a sua fé de modo correto, ponderado e sábio. Você brincou com isso. Então é meu direito de te dar aquilo que eu te cedi. Não é meu? Claro, sim. Muito bem. Então agora, sozinho e desamparado aqui, porque você brincou com a sua mediunidade, você brincou com a sua espiritualidade. Então agora você, nesse plano, se vira. Porque eu não vou compactuar e nem andar com o que está errado. Muito bem. Agora, o que você fez para esse núcleo de pessoas que te procurou? Você brincou com a fé dessas pessoas. A responsabilidade disso é sua. Chegando lá, essa cobrança aqui também é sua. Responda por ela. Aí nós caímos naquela história de réu, juiz, carrasca, de você mesmo, etc. Cada um se hospeda, aonde pode pagar e vai para aí afora. Nossa, claro que sim. Quando se fala de orixá, e que o Exu trabalha na regência de um orixá, o senhor trabalha na regência de qual orixá? Eu. O senhor tranca a rua de sete encruzilhadas. Uhum. O caminho, as encruzilhadas dos caminhos, a mim pertencem. O caminho pertence ao mundo. Então, me vinculo a essa regência e faço parte dela. Porém, não dependo dela. A respeito profundamente aos seus desígnios e a determinações que vêm delas, porque estão de acordo com aquilo que é correto. Nenhum orixá caminha fora da razão e da ética. O orixá, me entende? É verdade, o orixá não mente, como nós também não. Nós aceitamos isso. Então, cada Exu vincula-se àquele local que está sendo regido por aquele orixá. Esse vínculo não estabelece o governamento desse Exu por aquele, não. Mas sim a compactualização. Me entende? Sim. Não vivemos, o orixá não vive da subversência de ninguém. Ninguém no nosso plano, e muito menos no plano orixá, quer ninguém rastejando, beijando o pé. Não. O respeito. O respeito, o carinho. A integridade, isso sim, nós queremos, do nós quanto orixá. Não interfiro no plano deles, eles não interferem no meu. Porém, paralelamente, pode-se haver a interdependência. Respondi a sua pergunta? Sim, claro que sim. Seu Xu, o senhor disse que, de certa forma, o livre-arbítrio existe e, de certa forma, muita coisa já está escrita desde antes de você encarnar. O senhor pode falar um pouco mais desse tema? Até onde é o limite de um e do outro? O livre-arbítrio, ele existe. Ele existe. Você pode fazer o que você desejar, desde que você tenha consciência que os seus atos, todos eles, eles atinjam apenas a você. Uma vez que o livre-arbítrio ele é seu, ele não deve atingir em suas ações aos seus semelhantes. Não deve prejudicá-los. Se você danifica você mesmo, você está dentro do seu livre-arbítrio. Embora você tenha que ter consciência que que dentro da lei da criação, você é criação do universo, ao universo você pertence, então você não deveria estar regredindo, você deveria estar progredindo nas suas ações. Porque as suas ações, quer queira, quer não, infelizmente, vão resvalar, vai sobrar para quem está do lado. É muito difícil você me dizer, uma pessoa que cometeu ações baixas, malévolas, que não respaldou em ninguém, que não resvalou em ninguém, teve. Não há como. Não há como. O livre-arbítrio, na verdade, ele está muito ligado à questão de ir e vir, à questão da fé, do exercício da fé. A fé não está ligada à religião. Não. A sua fé não é igual à dele. A dele não é igual à sua. Ninguém reza igual. Ninguém pede igual. Eu vou te dar um exemplo. Essa terra onde você está hoje, existe um outro povo numa outra terra, onde criança passa fome, adulto passa fome. Se cair um grão de arroz no chão, o povo briga. Me diga uma coisa, a sua necessidade de fé é igual à necessidade de fé daquele povo? Não, senhor. Não. E vocês ainda assim nessa questão da reclama. Vocês reclamam da falta de sorte, vocês reclamam disso, vocês reclamam daquilo. Imagina se aquele povo tivesse metade, só metade do que vocês têm, nesse minuto. Talvez estivessem festejando. Tudo. Tudo. O Criador se manifesta e está em cada ponto em que você o chame, em que você o clame. Se vamos pegar por aí, um dos maiores avatares, Jesus, vamos falar dele. Qual era a religião dele? Ele era budista? É. Hinduísta? Islâmico? O que ele era? Ele era parte do próprio universo? Quebre um pedaço de pau dentro dele todo. Tudo, tudo, não há forma de vida, existencialidade sem a presença do universo de Deus. Exu, você está falando em Deus? Não tem. Vou perder minha capa por causa disso. Puta prejuízo, né? Vocês acham que a existencialidade nessa terra depende de quem? Você quer ver com uma coisa profunda? Vou te dar um exemplo básico. Vamos falar de religião. E Deus criou os anjos, não é isso? Para servi-lo e adorá-lo segundo sua vontade. Mas aos anjos não foi dado livre-arbítrio e nem a alma. A alma e o livre-arbítrio foi dado ao homem. Não é isso? Ou errei em alguma... Muito bem. Aí pergunto eu aos senhores. Qual o primeiro anjo mesmo que Deus criou? Alguém lembra o nome dele? Não. Eu lembro. Quem? O primeiro anjo criado por um acaso não foi aquele que se chama de Lúcifer? Ah... ele se rebelou. Espera um pouquinho. Vamos usar uma coisa chamada inteligência? Se os anjos foram criados para servir a Deus, aos anjos não foi dada a vontade, nem a alma, nem o livre-arbítrio, porque isso foi dado ao homem. Vocês vão querer me dizer, então, que Deus, onisciente, onipresente, onipotente, quando criou Lúcifer, não sabia no que ia dar? Ele teve um lapso. Vocês vão querer dizer para mim que Deus, quando criou Lúcifer, pulou? Errei, creio, diabo. Prestem atenção. Vão um pouco mais fundo, senhores. Ele já criou a palmatória do mundo. Porque nenhum pai castiga o filho. Olhem a coisa numa profundidade maior. Não limpem as culpas de vocês, os erros de vocês no astral. Por que não livrar a cara de vocês no Exu, no Caboclo, no Preto Velho, no Orixá, no... desse senhor que acabei de dizer, senhor Lúcifer, ele tem a razão dele lá com o povo dele. Nós o conhecemos, sabemos da sua existência, porém ele está lá, nós estamos aqui, cada um no seu problema. E é isto. Tudo está devidamente organizado. Agora tenho que admitir que vocês, encarnados, dão uma ajuda imensa, imensa, para o negativo, vocês não. Prossiga, meu menino. Exu faz cumprir as leis universais no plano terreno. Vamos voltar lá para a cobrança? Eu apresento a cobrança. Apresento a cobrança. É minha função. Como você quer pagar o seu próprio débito? Aí é uma questão sua. Só que talvez nessa forma de pagamento que você escolheu, você vá renegociar essa dívida muitas vezes. Porque não é tão simples assim. A alma sabe o seu débito. E o corpo físico, sabe? O senhor pode repetir? A alma. Reencarnada, ela sabe o seu débito. Sim. E a matéria, sabe? Não, senhor. Seria fácil demais, não seria? Sim. Ah, eu voltei porque eu devo. Pro João, pra Maria, pro Antônio, pro fulano, pro Antônio, pro Ciclano. Ah, então com esse aqui eu vou ser bonzinho, maravilhoso, sensacional. Pronto, acabou? Não. E a sua consciência? E a sua elevação de fazer se retratar realmente de modo verdadeiro. Porque a palavra desculpe, ela é muito fácil. Ah, deu um tiro no seu, desculpe. Entreguei a alma para Jesus. Tá tudo certo. O seu desculpe foi verdadeiro? Eis o ponto. Vocês são engraçados. Vocês pisam no calo de um, pisam no calo do outro, pisam no calo do outro, pisam no calo do outro. Tá tudo certo. Quando pisam no calo de vocês, ah, isso não vai ficar assim. É inadmissível. Eu não merecia isso. Eu sou bom, eu sou justo, eu sou honesto, eu sou sincero, eu sou trabalhador, eu sou isso, aqui, vocês são uma maravilha. Vocês nunca fizeram nada errado. Só erram com vocês. Vocês não erram com ninguém. Quando vocês recebem um tapa, no meio dos mil que vocês deram, vocês se revoltam. Eu acho que precisa ser revista essa questão. Aí cai-se naquela frase, aqui se faz, aqui se paga. Mas se não deu para pagar aqui, vamos levar para lá, não tem problema. Qual é o problema? Nenhum. O senhor acende aqui para mim, senhor. Eu vou fazer uma colocação, seu Trancarroz, que às vezes a gente vê por aí. Se diz assim: se você mexer comigo, até no contexto daquilo que o senhor explicou agora, se você mexer comigo, ela até sabe. Se você mexer comigo, ou com qualquer um dos meus, eu acendo uma vela pro meu Exu e quebro você. No meio. Que maravilha. Porque o meu Exu é muito forte. E ninguém nunca que brincou com ele ficou impune. É. Maravilha. Ou com saúde para contar, ou vivo para contar. Maravilha. Vamos chegar lá. Vamos pegar duas etapas da coisa. Eu sou Trancarroz de Sete Cruzilhadas. Sim. Responsável pela entrada física e espiritual desta casa. Concorda comigo? Sim, senhor. Muito bem. Eu não posso permitir que de forma errônea minha matéria e aqueles que aqui vêm sejam prejudicados. De forma errônea. Muito bem. A minha obrigação e a dos demais Exus que compõem esta casa é manter a segurança dos que aqui vêm. Muito bem. Agora, se essa matéria que eu ocupo levianamente prejudica 1, 2, 3, 4, 5, e esses 1, 2, 3, 4, 5 resolvem devolver o presente para ele, eu tenho o direito de defendê-lo? Não, senhor. Eu vou estar compactuando com o que é errado? Eu vou estar compactuando com os erros que ele fez? Não. Espera um pouquinho, eu estou assinando embaixo todas as besteiras que foram feitas? Espera um pouco. Então tudo que eu disse até agora foi por água abaixo? Realmente. Se a matéria que me foi dada anda corretamente dentro dos caminhos, ou tenta da melhor maneira conduzir-se dentro dos caminhos da fé, é minha obrigação protegê-lo. É minha obrigação não deixar que nenhum negativo venha se aproximar dele para desviar ele do bom caminho que ele está seguindo, que está dando certo dentro daquilo que nós também precisamos. Claro. Agora, ele, por isso, começa a fazer a troca do pé pelas mãos, a brincar com o meu nome, a brincar com o nome da espiritualidade, a brincar com o nome da Umbanda, a brincar com isso, a brincar... Eu vou me compactuar. Por quê? Porque ele está me dando uma vela? Porque ele está me dando um conhaque? Então eu sou pior do que ele. Eu sou mais baixo do que ele. Eu sou muito menos digno do que ele. Essa é a verdade. Por quê? Se você vai me dizer, Trancarroz, você vai fazer esse trabalho para mim que eu estou mandando por uma vela. Eu? Por uma vela? O que essa vela vai acrescentar na minha elevação? O que essa vela agrega ao meu portal? O que essa vela agrega às minhas falanges, às minhas linhas, às minhas legiões? Que essa vela ajuda aqueles que dependem de mim para se elevar? Não. O povo que me acompanha, as falantes que me acompanham, as legiões que me acompanham, as linhas que me acompanham, dependem de outra coisa. Dependem de fé e de conhecimento. Se eu me vendo por uma vela, que respeito eu posso pedir daqueles que me acompanham? Que respeito eu posso pedir de um tiriri? Que respeito eu posso pedir de um rei? Que respeito eu posso pedir a lodo? Que respeito eu posso pedir a morcego? A pinga-fogo, a marabô, por assim dizer. Quando eu pedir ajuda, eles vão dizer: vou te ajudar no quê? Você se vende por uma vela. Você se vende por uma cachaça. Você se vende por uma farofa. Exu não se vende. Exu, sou bem claro, Exu. Exu não se vende. Entendeu meu ponto, menino? Nossa. Realmente é muito mais além do que a zona de conforto onde o ser humano gosta de transitar. O problema é esse. As pessoas vêm a terreiros, vários terreiros, querendo escutar aquilo que querem, não a verdade, não aquilo que precisam. Eu vou lhe fazer uma pergunta, o senhor responde para mim? Sim, senhor. Qual o nome do senhor? Jefferson Viscardi. Muito bem. Senhor Jefferson? Sim. Permita-me chamá-lo pelo seu nome. Que assim seja. Qual o nome do seu melhor amigo? Nossa, tem tantos. Escolhe um. Coloca um aí. Evaldo. Errou. Escolhe outro. Jefferson. Agora, senhor, senhor. Já entendi. Enquanto vocês não aprenderem que o melhor amigo de vocês é vocês mesmos, que vocês têm que conversar mais com vocês, que vocês têm que jogar fora de vocês aquilo que não presta, aquilo que não serve, aquilo que atrapalha a evolução de vocês, vocês vão ficar buscando a alegria de vocês nos outros, o amor de vocês nos outros, a alegria de vocês nos outros, a paz de vocês na paz dos outros. Vocês não vão andar. Se vocês não se gostarem, não se respeitarem, não se amarem, não se conhecerem, como é que vocês querem amar alguém? Como vocês querem respeitar alguém? Vocês não se respeitam. Não gostam nem de vocês mesmos. E querem isso dos outros. Querem isso dos outros. É. E acham que os outros têm que dar isso pra vocês. Isso é que é mais bonito. Tudo parte daqui. Tudo parte daqui. A paz tá aqui dentro. A harmonia. Alegria. É como eu disse, eu não posso respirar por ninguém, ser feliz por ninguém, comer por ninguém. Não posso. Por quê? Porque isso é de vocês. Vocês vivem a alegria dos outros, como se fosse de vocês. E depois ficam vazios. Vocês buscam na satisfação pessoal vícios. Quando a satisfação de estar vivo já existe. Vocês buscam e se alegram com a intelectualidade, a inteligência dos grandes pensadores, dos grandes... Por que vocês não param um pouquinho e exploram a inteligência e a intelectualidade de vocês? Vocês não crescem dentro da sabedoria de vocês. Não, vocês admiram dos outros. Esse é o estilo. Dá pra entender uma coisa dessa? A conversa até agora só rolou dentro daquilo que pro senhor é óbvio. Não, tem não é pra mim que é óbvio. É, e devia ser pra gente também. Não é pra mim. Não é pra mim. É tão claro como água. É. Vocês é que não enxergam. Mas prossiga, menino. Seu Chiu, a gente tá se aproximando aqui dos 5 minutos finais. Tem alguma questão que eu não trouxe que nesse nosso encontro de hoje o senhor gostaria de trazer o assunto à tona? O senhor acende pra mim? Eu vou chegar lá. 5 minutos, 6 é muito tempo. É? Esse é o trancado. Eu peço uma coisa aos seis. Vocês que são médiums, explorem mais as entidades, explorem de forma mais profunda, de forma mais ampla, essa coisa da mediunidade. Perguntem mais. Saibam mais. Se instruam mais. Se posicionem mais. Nós não podemos ditar a vocês atitudes. As atitudes têm que ser tomadas, não ditadas. As atitudes devem ser elaboradas. Tudo tem que ser questionado. O conhecimento, meu povo. A abrangência de tudo. Não se contentem. Não se contentem só com a tabaca tocando e meia dúzia de cantiga. Busquem o conhecimento. Busquem a sabedoria. Digo mais. Exercitem isso que esse senhor está exercitando. Conversem com as entidades. Seja caboclo, seja preto velho, seja Exu, seja o que seja. E me façam uma gentileza. Parem de tratar erê como se fosse uma coisinha de... É uma entidade incorporada que está associada à linha de criança. Mas tem conhecimento e sabedoria. Prestem atenção nisso. Se comportam como crianças. Agem como crianças. Mas o conhecimento é muito maior. Vocês lotam nossas casas quando a gira é de Exu. E a esvaziam quando é de preto velho. Vocês não pararam para perguntar com quem a gente conversa muito sobre magia, manipulação de energia, ancestralidade. Né? Vocês adoram isso. Vão se aconselhar com o preto velho de vez em quando. Procurem a estrutura moral de Capuco. Procure a renovação da energia de um marinheiro. Procurem o vigor espiritual de um boiadeiro. Procurem a alegria, a jovialidade da força de um baiano. Eu não trabalho sozinho, meu povo. Eu faço parte de um todo. Tudo se interliga. Tudo faz parte. Se eu fosse o melhor, eu estaria único e exclusivo no universo. Não sou. Se fosse só eu, pra que meia noite? Pra que Didi? Pra que maioral? Pra que fulano? Pra que Beltrano? Pra que esse? Não, trancar a rua basta. Não. Não. Somos parte de um todo. Necessitamos um do outro. Equilibramos. Vamos usar esse termo, a nossa balança. É isso que esse Exu tem a dizer a vocês. E sejam felizes. Ninguém veio nesse plano para sofrer. Vocês é que ficam buscando a infelicidade e a tristeza no caminho de vocês. Vivam melhor, se compreendam, se entendam e parem de julgar um ao outro. Dê a mão ao seu irmão que está lá embaixo para levantar, não para afundar demais. Isso a própria vida já faz. Tá certo, meu menino? Sim, senhor. Sim, e que você seja feliz na sua jornada. Algumas vezes você já se decepcionou muito, outras vezes você se alegrou muito. Mas a jornada é assim. Um dia, se surpreende. No outro, está na mesmice. É a jornada. Não pode ser diferente. Vá em paz e seja feliz. Que assim seja. Claro, esse o... A salve. Tua saúde. A nossa. Salve seu tranca-ruas. As falantes que me acompanham, as legiões que me acompanham, as linhas que me acompanham, dependem de outra coisa. Dependem de fé e de conhecimento. Se eu me vendo por uma vela, que respeito eu posso pedir daqueles que me acompanham? Que respeito eu posso pedir de um tigrinho? Que respeito eu posso pedir de um rei? Que respeito eu posso pedir a luta? Respeito eu posso pedir a você, a pinga-fogo, a marabô, por assim dizer. Quando eu pedir ajuda, eles vão dizer, vou te ajudar no quê? Você se vende por uma vela. Você se vende por uma cachaça. Você se vende por uma farofa. Exu não se vende. Exu. Sou bem claro, Exu. Exu não se vende. Entendeu meu ponto?